ligava o busão comigo. A gente dividia o mesmo fone de ouvido. Na faculdade repartia o lanche, um misto frio, uma lata de refrigerante. A gente passou muita coisa junto, mas pra fazer besteira só precisa de um segundo. Me arrependi de me deitar com outro, por essa aventura eu perdi a sua boca. Os meus amigos me viam sorrir, sozinho, escondido eu chorava. Perdi a fome e eu emagreci, e no peito o coração pesava uma tonelada, amor. Enquanto você não voltar, meu coração não para de chorar. E eu amor. Enquanto você não voltar, meus olhos desidratam de chorar. Sozinho, escondido, eu chorava. Perdi a fome, eu emagreci, e no peito o coração pesava uma tonelada, amor. Enquanto você não voltar, meu coração não para de chorar. E eu amor. Enquanto você